andrecedesmoral.com.br. Mas o nome é tão novo, sucesso é você, tá assistindo a Corrió. Não venha me julgar falando que eu sou assim e perfeito pra você, mas entende seu defeito, sei que ninguém é perfeito. Falou por mim, fiz tudo que eu vou falar pra você, fiz tudo que eu fiz, eu só não quis te ver sofrer. Falei que eu não queria você, porque sou imperfeito e você ia se arrepender. Mas eu não sou perfeito, não tô nem aí, eu não fingi pra ninguém pra me gostar de mim. Tá apaixonado, isso é problema seu, meu coração tá trancado, nunca mais cedeu. Se eu não sou perfeito, não tô nem aí, eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim. Tá apaixonado, isso é problema seu, meu coração tá trancado, nunca mais cedeu. Meu rocker estará, meu parceiro Lucas Fabrício. Tamo junto, papai, batei no paredão. André Cedes, o mural de Ibicoara. Não venha me julgar falando que eu sou assim e perfeito pra você, mas entende seu defeito, sei que ninguém é perfeito. Falou por mim, fiz tudo que vou falar pra você, fiz tudo que eu fiz, eu só não quis te ver sofrer. Falei que eu não queria você, porque sou imperfeito e você ia se arrepender. Mas eu não sou perfeito, não tô nem aí, eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim. Apaixonado, isso é problema seu, meu coração tá trancado, nunca mais cedeu. Se eu não sou perfeito, não tô nem aí, eu não pedi pra ninguém pra me gostar de mim. Tá apaixonado, isso é problema seu, meu coração tá trancado, nunca mais cedeu. É pra tocar no paredão. Essa aqui tá dando paredão, chefão. Paredão laranjinha, paredão nos plásticos, golfe da graxa, celta da graxa, paredão no gordinho, arredão na veia. Toca F, toca F aí, vai.